Seção 31. Dos Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 31. Saudação a Palmares. Nos altos cerros erguido, ninho d'águias atrevido, salve, país do bandido! Salve, pátria do jaguar! Verde serra onde os palmares, como indianos cocares, no azul dos colúmbios ares, desfraldam-se em mole arfar. Salve, região dos valentes, onde os ecos estridentes mandam aos plainos trementes os gritos do caçador. E ao longe os latidos soam, e as trompas da caça troam, e os corvos negros revoam sobre o campo abrasador. Palmares, a ti meu grito! A ti, barca de granito, que no sossobro infinito abriste a vela ao trovão, e provocaste a rajada, solta a flâmula agitada, aos uivos da marujada nas ondas da escravidão. De bravos soberbo estádio, das liberdades paládio, pegaste o punho do gládio e olhaste rindo para o val. Descei de cada horizonte, senhores, eis-me de fronte, e riste, o riso de um monte, e a ironia de um chacal. Cantem, eunucos devassos, dos reis os marmóreos passos, e beijem os férreos laços que não ousam sacudir. Eu canto a beleza tua, caçadora seminua, em cuja perna flutua ruiva a pele de um tapir. Crioula, o teu seio escuro nunca deste ao beijo impuro, luzidio, firme, duro guardaste para um nobre amor. Negra Diana selvagem, que escutas sob a ramagem as vozes que traz a aragem do teu rijo caçador. Salve, Amazona guerreira, que nas rochas da clareira, aos urros da cachoeira, sabes bater e lutar. Salve, nos cerros erguidos, ninho, onde em sono atrevido dorme o condor e o bandido, a liberdade e o jaguar. Fim de Saudação a Palmares.